Glória a Deus, aleluia. Nós formamos um todo, amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer a nossa confissão? Põe a sua atenção no Senhor agora. E diga assim: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós damos glória a Deus, ao Rei. Aleluia, aleluia. Toda a glória ao nosso Deus. Amém? Ah, nós temos só que louvar esse Deus que nos aceitou. Ele nos quis, nós não tínhamos jeito mesmo. Mas Ele foi adiante. Foi maravilhoso o que Jesus fez. E nos dando essa condição de vida que é Ele. Só o que nós precisamos agora é mudar o nosso modo de entender a palavra de Deus para recebermos o que nós já somos. Tá? Então hoje nós vamos estudar na palavra de Deus o que, que Deus fez na nossa vida e como que há muitos, muitos, muitos, muitos cristãos, eu diria que a maioria dos cristãos, né, não sabem viver naquilo que é, que Deus diz que nós somos. Então nós precisamos demasiadamente da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a imagem de Cristo Jesus. Só a palavra de Deus pode fazer libertação, mudar a nossa vida. Então, as pessoas vão se esquivando da palavra, porque já sabem alguns versículos, sabem algumas passagens, mas isso não é todo um fundamento da palavra de Deus para mudar a nossa vida. Nós precisamos demasiadamente da palavra. Nós temos que ler a palavra, nós precisamos deste alimento. Então, é muito sério, né, esse compromisso que nós temos que assumir com a palavra de Deus. Nós temos que achar um momento para ler. Quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos nos enchendo da palavra. Então, porque Deus não pode fazer muita coisa, né, nas nossas vidas se não tiver esse alicerce, essa palavra. Porque o próprio Deus diz na palavra que é para nós implantarmos a palavra de Deus dentro de nós. Então, essa palavra implantada dentro de nós vai mudar o modo errado de pensar. Né? E é o que atrapalha a nossa vida é o modo errado de pensar. Então a gente tem uma visão religiosa de uma doutrina errada. Ah, mas eu nunca fui em igreja nenhuma. Não importa, isso já faz parte da queda do homem. Isso já trouxe uma, sabe, uma deformidade para nossas vidas. Então existe um modo mental natural de ver Deus, de como aceitar isso, e não é por aí, é pelo Espírito. Então, Deus só se relaciona conosco através do Espírito. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Tá? O resto, nós vamos encaixando nisso tudo. Também não adianta ler a Palavra de Deus e não orar em línguas. Porque quem vivifica a Palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, muitos cristãos também estão errando nessa parte. Porque não oram em línguas. Muitos cristãos sabem falar a palavra de Deus intelectualmente, mas não tem experiência com ela. Porque na hora da necessidade não sabe receber dela. Então a palavra de Deus, ela tem que ser o fundamento da nossa vida, né? E toda a estrutura, enfim, que nós, da nossa vida, e todo o suprimento em todas as áreas. Tem que saber andar na palavra, tem que saber receber dela. Então quem faz isso é o Espírito Santo. Então, nós precisamos, são várias chaves. Né? Dentro da palavra, quando a gente diz palavra, não é só a leitura, mas existe a confissão da palavra, a meditação na palavra, e existe o estudo da palavra. Muitas pessoas querem fazer estudo da palavra, mas só intelectual. Então, por aí está errado também. Não adianta ir na faculdade de teologia estudar a palavra de Deus. Você não vai ter uma experiência alguma com Deus, porque Deus não é intelecto. Não é esse tipo de estudo que nós estamos falando, que Deus quer. Quando Ele levanta um mestre de ensino, é para trazer o ensino para as pessoas estudarem. Não é lá na faculdade de teologia? Estão acompanhando? Então, todo o ensino que o Espírito Santo traz é para ser estudado. E para que você estuda? Para aprender. Aprender o quê? Como viver na palavra. Como receber dela. Como fazer com que ela seja o que ela é dentro de você. Então, o ensino é importantíssimo, que faz parte de um ministério, de um chamado, que graças a Deus nós temos dentro dessa igreja. Né? esse ministério, né, que vem dentro desse chamado. Além disso, nós temos que ler muito a Bíblia, porque a revelação vem daí. A revelação é todo um entendimento do que Deus está falando. E não é com a mente natural. Às vezes a gente começa a entender através de uma ministração, de uma pregação, de um ensino. Mas, para que haja esse entendimento, nós temos que ter aqueles momentos onde nós estamos buscando Deus. Está havendo uma preparação. Né? Tá? Assim é na vida natural. Ninguém vai para uma escola e entende tudo que o professor está colocando lá, só dele estar explicando ali. Ele pegou alguma coisa, mas depois ele tem que, com aquilo que ele pegou ali, ficar sozinho para assimilar e entender aquilo, para aquilo ficar lá dentro, para poder formar aquilo que ele está buscando. Né? Então, com Deus é a mesma coisa. Então, nós, quando existe realmente o ensino na igreja, a assembleia, né, os fiéis têm que aproveitar isso, e não é só ouvir, porque não é porque está ouvindo que já sabe. Você passa esse o ouvir esta pregação que o Espírito Santo está trazendo, você ouve, mas primeiramente você ouve, começa pela parte natural, pelo seu ouvido físico. Você não está, você não começa ouvindo aqui na igreja pelo seu espírito. Então, vem do seu ouvido natural, vai passar pela alma. Se você não é uma pessoa que tem momento com Deus, com palavra, ela vai parar ali. Por isso que Jesus falou que assim que a palavra de Deus é semeada, o diabo vem e rouba. Então, não é porque você ouviu, ah, legal, é mesmo. Ele, quando chega ali, como a alma foi a vida inteira o filtro da nossa vida, ela ainda quer ser. O filtro quer dizer, ela só pega o que interessa para ela. Então, quando Deus está colocando a mensagem, né, através do ensino que está sendo apresentado na igreja, pelo mestre de ensino, vai entrar pelo ouvido natural, porque você está ouvindo, você não é surdo, e passa pela alma. A alma é o quê, meus queridos? É o intelecto, a razão. São as emoções e a vontade própria. A alma é isso. Então, este ensino passa ali. Se eu não tenho força espiritual, porque eu não leio Bíblia. Não leio. Tá? Eu não estudo a palavra de Deus. Eu não tenho nada da palavra de Deus. Aquele ensino para ali. Já morreu ali, não vai dar fruto na vida de ninguém. Vocês estão entendendo? Então, isso o pastor David explica muito bem isso no livro dele. Essa parte, né, da alma, o que ela faz, como que a palavra de Deus faz o nosso espírito crescer. O Kennedy também ensina muito bem isso no livro dele. Acho que é 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Ele explica muito bem isso também, está bem explicadinho ali. Então, nós precisamos buscar Deus para saber realmente o que nós somos. Porque andar com Deus não é ir, gente, num cursinho, né? Uma reuniãozinha, não é isso que é andar com Deus. Ah, vai lá num cultinho, não é isso que é andar com Deus. Se você não alimentar o seu espírito, você não vai receber de Deus o que você precisa. Tá? Por isso que os cristãos estão passando por momentos difíceis e passam. Eu mesmo vejo isso quando as pessoas me procuram. Ou por telefone, ou por e-mail. Às vezes até a mensagem, uma mensagem no Messenger, que eles estão desesperados. Então eu vejo o quanto as pessoas não têm noção do que são em Cristo Jesus. Tá certo? Por quê? Porque não conhecem a palavra no que Deus diz a esse respeito. O que, que aconteceu? Porque o que Deus fez para nós é espiritual. Então a pessoa nasceu de novo e não sabe o que é isso. É muito triste. Tá? Então a pessoa não sabe andar nesse poder que Deus deu. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Assim como você se alimenta para o seu físico, você tem que alimentar o seu espírito. É importantíssima a leitura diária. Você não pode passar sem a leitura, porque senão o Espírito Santo não pode fazer nada na sua vida. Porque ele depende da palavra de Deus e você não nasceu de novo hoje, nessa hora. Quando você nasce na hora, tem todos os cuidados de Deus para você, porque você não sabe nada, nada, nunca nem ouviu falar. Só foi transformado espiritualmente, mas não sabe ainda andar nisso, é bebê. Mas, gente, passa um pouquinho, já tem que começar a aprender. E se ficar naquela condição do dia que nasceu de novo, você vai querer receber coisas de Deus e não sabe como. Porque você não tem alicerce na palavra de Deus. E vai ficar triste, acabrunhado, vai ficar pensando por quê, por que Deus me ouve, por que antes era assim. E olha, andar com Deus não é aventura, é desafio. Tipo, eu vou andar com Deus, eu vou experimentar Deus, ele disse que é isso, eu quero saber que é na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Tem que ser assim. Tá? Então, se a sua alma faz você uma pessoa fraca, você tem que encher o seu espírito de palavra. Senta lá, fica ali, olha, mas isso não é num dia, hein? Você cresceu num dia? Você tem a idade que você tem num dia? Nasceu da barriga da sua mãe, você já virou isso da que você está hoje? Quantos anos? Então, agora, você vai ter que ter paciência e esperar os anos se passarem para você crescer espiritualmente. Se você não fizer nada, você nunca vai crescer. Só que se você precisar de Deus, você não sabe receber. Às vezes, dá certo de alguém orar e receber, mas às vezes não dá também. É porque Deus não quer fazer? Não, porque não tem o canal dentro de você para receber. E é sério isso. Então, aí a religião entra dizendo, é porque Deus não quis. É porque Deus... Gente, teve uma pessoa que postou lá no Face, crente, cristão. Morreu o filho de uma cantora que eu não conheço. Nem sei falar o nome daquela moça, porque acho que não existe, porque o nome é diferente. O filho dela, não sei quem que é também. Mas foi assim, todo uma abordagem sobre isso no meio cristão, né, evangélico. E a irmã, alguém postou lá o que ela disse, que ela foi pregar num encontro de mulheres, super, não sei. E na hora que ela foi, ela, olha, eu estou aqui porque a minha irmã que perdeu meu filho ontem, antes de ontem, sei lá, disse que era para eu vir, porque eu não ia vir, que é o meu sobrinho. Mas ela disse que é para eu vir, mas olha, gente, eu orei, toda a família orou, todo mundo orou, todo mundo fez isso, mas Deus não quis. E o menino morreu, o moço, de meningite e tal, que mata, não teve como. Ah, Deus não quis. E tá lá pregando para os outros o quê? Para uma multidão falando isso, que Deus não quis. Você orou, eu orei, o outro orou, mas foi assim, milhares de pessoas orando, e o moço, eu ainda achei que ele ia ser ressuscitado e não aconteceu. Deus não quis. Ah, Deus não quis. Então, gente, olha o que é falta de palavra de Deus, de revelação, de saber a doutrina correta, né? De ter, de saber receber de Deus, tá? E aceitar as coisas. Que modo que esse povo estava orando? A gente não sabe. Deus, se é da sua vontade, você cura. É, Deus cura e tal. Mas por que Deus não curou? Por quê? Não teve canal. Só por isso. Não teve canal de fé. Porque Deus só opera na fé. O que Deus fez quando ele foi ver a filha de Jairo? Que ele veio e disse, Senhor, a minha filha está morrendo. Por favor, dá para você ir na minha casa? Jesus falou, dá. Jesus não foi em todas as casas, né? Então, se ele foi, porque havia já uma direção do pai para aquilo, que não é que Deus escolhe, mas porque o coração dele era um coração de fé. Ele teve coragem. O chefe da sinagoga veio lá. Porque chefe da sinagoga não está acreditando em Jesus coisa nenhuma. Aqui ele estava, né? Porque a gente sabe o que era a sinagoga. Toda contra Jesus e numa condição de estar contra para matar. Por fora, linchar, pôr lá na beira da cidade para precipitar para baixo. Da montanha abaixo. Porque era assim que eles matavam. Mas só que Jesus, não é a minha hora sair assim numa boa. Porque não era a hora ainda. Mas, quer dizer, eles não aceitaram a doutrina de Jesus. Mas o chefe da sinagoga creu. Só ele pode fazer. Estou vendo os milagres. Jesus, por favor, dá para você ir lá que minha filha está morrendo. A enfermidade dela é de morte. Dá para você ir? Jesus, ah, dá sim. E vai, mas ele demora para chegar lá. Vai curar a hemorroíça. Aquela mulher de 12 anos doente, né? Já gastou tudo. Era mulher rica, porque gastou tudo, era rica. Foi em todos os médicos em 12 anos. Nunca conseguiu receber cura. Ela, eu já ouvi falar de Jesus que ele faz milagre. Eu vou atrás dele. Nem posso sair na rua, porque mulher com uma condição de hemorragia não podia sair na rua porque era tida como impura. E você sabe qual que era a punição, né, gente? Quando fazia coisa errada. Matava, apedrejava, era tudo. Então, ela foi assim mesmo que confiou nele. Disse, ah, se eu tocar na orla do manto dele, só isso, eu nem preciso falar com ele. Ele vai me curar na hora. Quer dizer, ela foi confessando e creu. Tocou, Jesus, quem foi que me tocou? Saiu um poder de mim, o que, que foi isso? Aí ela confessa. Bom, isso foi tudo no, antes de chegar na casa de Jairo. Bom, quantas horas levou isso? Sei lá, meu, multidão. Né? Ao redor dele não era 5 pessoas, gente. Era sei lá quantas mil pessoas. E para ele passar, ir andando, e parar, cura um, liberta o outro vem falar, porque não é assim? Pessoa ungida, as pessoas vêm se agarrando, querendo. E era isso. Daí, bom, então acabou tudo isso, vamos andando. Já estava perto da casa dele, lá vem os mensageiros. Olha, nem precisa mais atrapalhar o mestre, porque sua filha já morreu. Mas Jesus escutou, falou, Jairo, crê somente. Vamos andando. Mas quando ele chegou na casa dele, estava aquele povo todo chorando. Todo o povo chorando. Ele disse, nossa, por que vocês estão chorando? Ai, porque a menina morreu. Eu disse, não, ela não morreu, ela está dormindo. Aí todo mundo dá risada, caçoa dele. Então Jesus, ó, pode sair tudo para fora. Chamou o pai, a mãe, mais o discípulo que estava, o apóstolo estava com ele, entrou no quarto. Só o pai e a mãe, porque eles queriam, tinham fé. E o apóstolo estava com ele. A multidão que riu dele não pôde entrar, porque aquilo atrapalha. Porque não tem fé. Sem fé, não se vê a glória de Deus. Então, se o filho da cantora não foi curado, porque não teve fé. Ah, mas eu pedi tanto. Ah, mas eu também estou pedindo, mas não estou tendo fé. Pode morrer de pedir. Então, por isso que é bom a gente começar antes do antes. Sabe? Alimentar o nosso espírito, porque a fé vem de lá, meu amigo. E é ela que tem que dominar a alma. Agora, se você esperar a fé da alma, ah, não vai ter mesmo. Porque ela oscila toda hora. Ela vê o perigo, ela já desacredita. Acho que Deus não vai fazer. Então, se não começar agora, antes que aconteça as coisas, na hora que estiver ruim, não vai ter fé. Tá certo? Então, porque não dá para medir a fé, gente. A fé, você olha e a coisa acontece. Então, por que que aconteceu? Porque você estava com fé. E por que que não aconteceu? Porque não estava com fé. Então, não depende de Deus, queridos. Porque ele morreu na cruz, já fez tudo. Depende de nós. Este é o evangelho de Cristo Jesus. Esta é a igreja de Cristo Jesus. É isso aí. Então, doutrina errada é o resto. Estão acompanhando? Então, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Todos os dias. O pastor David ensina isso no livro. Para meditar, nós precisamos assimilar. E para assimilar, eu tenho que ler muito. Eu tenho que ler muito. Então, eu vou lendo, aquilo vai entrando, aquilo vai sendo força. O meu espírito vai adquirindo força. Como que aqueles caras musculosos adquirem aquele músculo daquele jeito? Eles vão para a academia uma vez por semana? Neguinho. O cara levanta cedo. Vai lá e vai, olha, ele fica brilhando de tanto suar. Levantar peso e vai aumentando e vai fazendo exercício. Ele vai adquirindo o quê? Força. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai ter força nunca. Você não vai ter a força de Deus. A força de Deus que te livra do diabo. Você não vai ficar livre do diabo com o teu intelecto. Você não vai ficar livre do diabo com a tua conversa, com a tua palavra. Não, você vai ficar livre do diabo com a força de Deus que está no seu espírito. Então, o que você está fazendo com a tua vida espiritual? Ela vale mais do que essa vida natural aqui, meu filho. Os seus olhos não podem ficar olhando para essa vida natural. Levanta, só pensa natural, no meio do dia só pensa natural, vai dormir, só pensa natural. E é isso que o pastor dele está falando nessa carta nesse mês. Explicando aquela passagem que Jesus falou. Por que vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer, com o que bababá? Nós temos na alma toda essa tendência. Mas agora nós nascemos de novo e nós temos que viver pelo Espírito. Que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso Pai. Nós estamos vivendo numa família com Deus. Quando ele, o pastor dele vem com essa novidade dizendo que Deus é... Agora, a nossa vida é família, que nós somos família. Família quer dizer o quê? Que Deus é meu pai, então eu família, eu com ele. Não é assim que é? O filho não está com o pai, não é uma família? É isso aí. Eu tenho que aprender isso, que Deus é o meu pai, mas eu não aprendo intelectualmente. Eu aprendo sozinho com ele lá. Lendo a Bíblia, orando em línguas, clamando este Deus, confessando quem ele é. Glorificando o nome dele, louvando, aí você está vivendo na família. Se não, você está lá fora, você está fora da família, igual o filho mais velho. Ficou lá fora, sem estar na família, diante do pai. Nunca veio falar com o pai, nunca se aconselhou com o pai, nunca veio agradar o pai com a presença dele. Quando o mais novo voltou, que já tinha acabado com tudo, andou para o mundão, não sei o que, mas arrependeu. Falou, isso não é vida. Vida é o meu pai. Quando ele volta, o pai dá uma festa para ele e fica lá junto, que era isso que ele queria. O outro resmunga lá fora. Mas ele nunca veio participar da família. Quem é a família? É o pai, querido. Então, veja o que o Espírito Santo quer ensinar para você. Família é seu pai. O que você está pensando? Que é família quando o pastor David... Gente... Cansou de falar, nós somos família. O que você acha que é isso? Ah, eu sou família com você, mas não é isso que... Nem é isso que Deus está falando, que eu sou família com você. Que, na verdade, lá para frente é. Mas é que Deus é o seu pai e família é você com ele. Se você não tem contato com a família, que é Deus, o seu pai, você está por fora. Você está igual ao mais velho. Lá fora. Não é bom saber isso? Você está lá fora... E o seu pai está aqui tendo tudo para você e você vive lá fora trabalhando, fazendo tudo que você quer. E você sabe que Deus é o seu pai, mas você não sabe receber nada dele. Por isso que lá fora, quando você fala com ele, você não recebe nada dele. A sua vida está muito dura, está difícil, você não consegue nada. Tudo que você tem é com a força do seu suor, sem a bênção de Deus. Se der certo, aleluia. Se não der, pelo amor de Deus. Você não tem de onde tirar. A sua vida vira uma desgraça. Vocês estão acompanhando? Amém. Então é isso que o pastor David está falando nessa carta. Né? O valor da nossa nova natureza. Tá? Que se Deus cuida dos lírios do campo, alimenta as aves do céu, por que ele não vai cuidar de nós? Simplesmente porque nós não estamos vivendo como família, mas como religião. Acompanhou isso? E daí? Você acompanhou? E daí? Você vai fazer alguma coisa? Não, amanhã você é a mesma pessoa. Mas Deus está te chamando. Você tem que buscar Deus. Você tem que arrumar um tempo na sua vida e começar a ler a palavra, orar em línguas, adorar a Deus. E olha, mas eu já estou fazendo isso, não está acontecendo nada. Claro, o alicerce ninguém vê. Você não está vendo o alicerce desse prédio. E nem sabe o que aconteceu para ser fundada aqui esta estrutura. Você nem sabe o que aconteceu. As dificuldades. Agora nós estamos em cima aqui, ó, do prédio. Está uma maravilha. Mas quando você chegar nisso na sua vida, é uma maravilha. Porque agora você está andando firmado na fé em Cristo Jesus. Que é totalmente estruturada na palavra de Deus. Então andar com Deus depende de cada um. Depende de você, se você vai querer. Vale a pena. Claro que vale, porque Jesus até morreu. Então, é sobre isso que essa carta do pastor dele está falando. Então, esse livro do Kenneth Jr., O Plano de Vida para a Vitória. Então, Jesus, ele elaborou um plano de vida para nós, mas com vitória. Não tem nada de derrota neste plano. Se acontecem derrotas, é porque nós estamos fora da visão de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida. Tá? E olha, não adianta querer correr, porque não é correndo. É cada dia buscando Deus, é um tijolinho com cimento no alicerce. Até aquilo se formar uma estrutura para o edifício. É assim que cresce espiritualmente. Tá? E quanto mais nós fazemos isso, mais felizes nós somos, porque Jesus nos dá uma alegria no nosso espírito, que é força para viver. Porque daí a gente não vai olhando mais para as coisas daqui da terra para ser feliz. Mas nós já temos essa presença dentro de nós. Então é isso daí. Esse livro é bom para isso, né? Para você alertar você de que existe um plano para você de vitória. Existe, é só ir buscar. Agora, vai depender de você o que você quer para a sua vida, para o futuro. É bom você correr atrás de Deus, porque dá tempo ainda. Esse aqui da Joyce, pensamentos poderosos. Então, ela diz aqui que tem 12 estratégias para vencer a batalha na mente. Gente, todo o perigo da nossa vida está na mente. Até o que nós pensamos afeta os relacionamentos. É sério ou não? Então, nós temos que nos encher da palavra de Deus para nós estarmos bem. Caio de novo na mesma tecla. Palavra de Deus. Quando nós vamos ficando cheios da palavra de Deus, nós estamos muito bem com Ele. E se nós estamos muito bem com Ele, nós estamos bem com as pessoas. Por que as pessoas não estão bem umas com as outras? Porque, ó, palavra zero. Não tem estrutura dentro de si. Então, não está bem com os outros. É sério ou não? Então é por aí. Mas a palavra é tão séria que diz que se eu digo que amo Jesus e não amo meus irmãos, eu não amo Jesus. Isso é mais sério ainda. Então, se eu não leio a Bíblia, eu nunca vou deixar o Espírito Santo falar isso para mim. Que eu estou arranhando aqui com alguém. Não pode haver isso. Se estiver arranhando aqui, está fechado o canal para receber as bênçãos. Não coloque as pessoas na frente de Jesus, na sua vida. Ponha Jesus mesmo, e aí você vai ter relacionamento bom com todas as pessoas que se aproximarem de você. Você não vai ter problema. Você vai estar sempre aberto para as pessoas. E é isso que Deus quer. Quando você está bem aqui, você está bem com Deus. Então, cuidado como você está levando a sua vida. Amém? Então vamos abrir aqui, nós vamos passar para um estudo aqui hoje, gente. Não é, é bem curto esse estudo, mas é assim, é de uma profundidade extrema. Que nós, porque é isso aí, as pessoas me deixam assim preocupada no sentido de que os cristãos não sabem o que são em Cristo Jesus. E me procuram para aconselhamentos e contam aquelas histórias longas, e elas não sabem o que fazer, porque elas não sabem quem são em Cristo Jesus. Então, atenção, abre aí a sua Bíblia. Vamos começar aqui na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ah, esse é um versículo muito conhecido. Uhum. É, mas você está vivendo isso? Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, ele está bem claro aqui, né? Deus está dizendo para nós que nós, se nós estamos em Cristo, quer dizer, eu aceitei Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Aonde que é essa parte? No outro dia nós até trouxemos um estudo sobre isso. Aonde é essa parte da nova criatura? Aliás, foi semana passada. Aonde está essa parte da nova criatura nossa? É no espírito, né? Porque nós, tipo assim, gente, eu até dei o exemplo, que o cachorro, ele tem um jeito e o gato tem outro, tá certo? São diferentes, porque o cachorro abana rabinho, o gato não, eles têm totalmente diferente o jeito deles de se relacionar, né? Se estão alegres ou se eles estão bravos, é diferente. Mas vamos que o cachorro, ele vira gato dentro dele. Você vai olhar para ele, ele é um cachorro, mas lá dentro ele virou um gato. Só para você entender. Porque agora a atitude dele é totalmente diferente. Ele faz tudo que o gato faz, ele é igual ao gato. Porque ele adquiriu a natureza do gato. É impossível isso, mas eu só estou dando um exemplo. Então, era assim, nós, aconteceu isso conosco. Nós, a nossa nova natureza. Nós éramos mortos espiritualmente e, de repente, quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Adquirimos esta nova natureza, que é a natureza de Deus. Ela está dentro do nosso espírito, por isso que agora nós temos que agir de acordo com ela. Tá que quando a gente nasceu de novo, muita coisa mudou, lembra? Né? Então você largou de fazer coisas, né? Se você frequentava coisas que não era de Deus, você parou. Então uma série de coisas aconteceu quando você nasceu de novo. E parou. Mas quem mandou parar? Não é para parar, é para continuar. Então você adquiriu a natureza de Cristo, e é isso que ele está dizendo aqui. Então, você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Então, o que era do passado já era. E as coisas agora são novas. É assim que Deus nos vê quando nós nascemos de novo. Ele nos vê assim. Mas os cristãos estão andando como se tudo tivesse velho. Vocês estão acompanhando? Aí veja o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, o que era velho já foi, e nele também nós fomos feitos justiça de Deus. Deus fez justiça na nossa vida, quando aceitamos Jesus, quando nascemos de novo. Então, são duas coisas já que aconteceram conosco. A justiça de Deus na nossa vida. Porque nós largamos o pecado. Ele nos perdoou. Tá? Então vamos ver outra coisa em Efésios, capítulo 4. Vê lá. Gente, quando você deixar o Espírito Santo colocar em você a visão que Deus tem sobre você, e eu digo isso para mim também, que cada dia isso está aumentando e tem que aumentar mais. Gente, quanto mais nós vamos aceitando o que Deus fala que nós somos, menos problemas nós vamos tendo na vida. Não digo que circunstâncias não virão, isso não é problema. Nós vamos vencer as circunstâncias, mas nós não vamos ficar afundados em problemas. Os problemas estão enraizados na nossa cabeça, no pensamento, porque não aceitamos o que o Senhor diz que nós somos. Que Senhor? O Senhor da eterna glória. O Deus absoluto, aquele que criou todas as coisas, ele fala de nós o que nós somos, e a maioria dos cristãos não aceitam, não recebem, não assimilam, tá certo? Então, veja Efésios 4, versículo 24, olha aqui. E vos revistais do novo homem. Lembra lá, quem está em Cristo é a nova criatura, tudo se fez novo, o que era velho já acabou, e foi justificado. Porque ele se fez pecado, então ele nos justificou, nós fomos justificados em Deus. E agora ele diz, para você que nasceu de novo, é para você se revestir deste novo homem, criado segundo Deus. Lembra lá, em justiça, nós fomos criados, segundo Deus, nova criatura. Você tem que entender isso. Por isso que você tem que estudar a palavra, para o Espírito Santo falar isso para você. Você não é aquela pessoa antiga, antes de nascer de novo. Você é outra pessoa aos olhos de Deus. Mas isso tem que operar dentro do seu espírito, não na sua mente. Então, fomos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Tem uma tradução que diz da santidade. Da santidade de Deus. Porque a verdade é Deus, é Jesus. A santidade é Jesus também. Ok? Então ele nos fez nesta maneira. Santos, justos. É isso que nós somos. Santos e justos. Ah, eu não, santo, calma. Está cheio de crente falando isso, de cristão falando isso. Eu, santo? Ah, não, imagina. Santo? Então você não sabe o que Deus diz que você é. É Deus que está falando isso. Ele não falou isso para nós? Esta palavra é dele. Ele não mente, ele não volta atrás. E isso é o que ele nos vê dessa maneira. Ele nos considera desta maneira. E é por isso que as pessoas não recebem de Deus o que elas precisam, porque elas não acreditam no que Deus diz que elas são. Que nós somos novas criaturas, né? Nós fomos justificados em Deus. E nós somos criados por ele nesta justiça, retidão que procedem da santidade. Então, nós precisamos crer nisso. Por isso que, se eu começar a orar, eu não vou seguir mais pensamento de homem velho, porque ele disse agora para eu me revestir do homem novo que eu sou. Homem novo, é tudo novo. Eis que tudo se fez novo e o que era velho se passou. Você, é uma nova, você tem que viver diferente. Você, por isso que você não pode viver padrão mundo, tá? E dizendo que é de Cristo Jesus. Vai dar com os burros na água. Não vai andar na vitória, conforme aquele livro que nós acabamos de citar. Não, porque você está andando no seu plano, não no plano que Deus te deu para a vitória. Porque a visão de Deus para nós é de sucesso 100%. Quanto mais eu acredito que eu sou em Cristo Jesus, quanto mais eu acredito que eu sou filho de Deus, mais eu recebo dele. Em todas as áreas. Porque ele já falou quem ele é para mim. Amém? Então veja Romanos agora. Romanos 8. Está valendo isso? Isso. O que você pensa o dia inteiro? Cuidado, né? Amém? Não é, agora não é teste, mas é só uma reflexão. Romanos 8, versículo 15. Olha lá. Esse Deus é maravilhoso. Olha só, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes, você nasceu de novo, amém? O que era velho já foi. E ele está continuando a dizer o que ele nos vê. Como? Pois, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos adotados, mas depois nós, essa adoção nos tornou filhos legítimos. É o máximo. Isso daí precisa orar para o Espírito Santo explicar, para você aceitar e entender isso. Você foi adotado, tá? Você pega um bebê, você anota um filho, você adota, daí você vai no cartório e põe o seu nome nele. Ele é o que agora? Ah, tudo que é ser dele. Você acompanha? Então, nós nascemos de novo, né? Nós fomos justificados, libertos do pecado, porque é Jesus que levou os pecados sobre ele. Está no bem com essa que você tem que pecar, que nós não tem que pecar. E se pecar, se arrepende na hora e nunca mais peca. Ouça o Espírito Santo para andar na retidão. Agora, eu nem sei se está pecado ou fazendo o que eu quero. Lógico, está lá fora, né? Igual o filho mais velho. Não está na família. Então, Deus não pode fazer nada com você. Tá? Foi justificado. É para andar de acordo com o homem, o novo homem que você é, que foi criado na retidão de Deus, na verdade, nessa justiça. Tá? Então ele diz aqui, mas olha, eu não te dei nenhum espírito de escravidão. Eu não te dei, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu te dei o espírito de adoção, você é o meu filho agora. Agora você é o meu filho. Se você não ficar adorando a Deus, lendo Bíblia, você nunca vai entender que Deus é o teu pai. Nunca. Nunca, porque quando você orar, você nem sabe quem Deus é, onde é que ele está. Ai, Deus não quer me dar. E pensa que Deus nem está ouvindo. Porque você não está em contato com ele. Você é o filho mais velho que fica lá fora. Adorou 3 minutos. Ah, mas precisa adorar muito. Muito, muito, muito, muito. São muitas horas, muitos dias, muitos anos. Ah, então fica lá fora, ué. Você está com essa preguiça? Você não está deixando o seu espírito ser maior que a sua alma? Você vai perder tudo o que você é em Cristo Jesus. Aqui na terra. Você não vai receber benefício nenhum. E nem a glória dele vai poder brilhar na sua vida. Porque você não quer. E muito embora você aceitou Jesus. É péssimo isso. Não dá nem para entender. Essas trevas horrorosas. Né, gente? Tá? Então, aí no 16. O próprio Espírito, que aqui é o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus está falando aqui para nós que quem nós somos. Ele está descrevendo nesses versículos que nós estamos lendo quem nós somos. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia para saber quem eu sou. E quem o diabo é e quem era eu antes. O que eu era antes. Agora eu não sou mais, acabou, eu não vou fazer mais isso. E se eu não ler Bíblia, não ler Bíblia, não ler Bíblia, eu nunca vou ser o que Deus disse que eu sou. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos no nosso espírito o DNA de Deus. Porque é a natureza dele, meus irmãos. É isso aí. É o que ele é. Então, é muito difícil, eu não entendo, né? Os cristãos, para os cristãos aceitarem isso. Por quê? Porque falta comunhão com Deus. É a importância da comunhão. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não sei o quê. Bom, você tem que pegar o seu lazer, você tem que pegar as suas horas, que não é da sua responsabilidade, e ficar com Deus. É opção de vida. Festinha, encontrinho, não sei o quê, reunião não sei aonde. Você tem que parar com isso tudo. Encontrar com não sei quem, a família que vem visitar, não dá agora. Eu preciso entrar nessa do que Deus falou que eu sou. Isso vale muito mais do que essas coisinhas aí, porque na hora do vamos ver, nós não vamos ter nada. E vamos ter que prestar conta com Deus. É por aí. Agora veja o versículo 31 aqui, seguindo. Ó, e ele diz ainda mais, veja, é Deus que está falando para nós o que nós somos e o que ele faz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo que ninguém vai poder vir contra a nossa vida. Ninguém. Ninguém, ele diz. De jeito nenhum. Ah, mas espera aí. A menos que nós permitamos. Eu permito? Então, pode vir, sim. Estão me acompanhando? Porque ele não permite. Se eu estiver andando nisso que ele falou que eu sou... Por isso que eu disse para você, nós evitamos problemas na vida se nós soubermos quem nós somos em Cristo Jesus. Se você souber quem você é em Cristo Jesus, olha, vai diminuir muito o problema na sua vida. Muito, muito, muito, muito. Quando a circunstância vier, você vai ter paz, porque ela vai passar. Porque você não pensa como a circunstância é. O que ela está querendo fazer na sua vida, você está acima dela. Ela está debaixo dos seus pés. Ela vai ter que parar já, já. Porque você é nova criatura. Então, é isso que Deus está dizendo aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus não vai aceitar que ninguém venha contra nós. Só se eu permitir. Se nós permitirmos, tudo bem. Permitir como? Eu aceito, porque eu estou crendo no que as pessoas estão fazendo contra mim. Eu estou aceitando. Então, Deus não pode fazer nada. Aí no 33, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse versículo, eu não vou abrir agora lá, ele está ligado a Filipenses 4:19, que diz que o meu Deus há de me suprir em todas as minhas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque é isso que ele vê. Eu sou nova criatura, fui justificado, né? E eu agora eu tenho que agir de acordo com esse novo homem. E depois, este Espírito de Deus que está dentro do meu espírito fala quem eu sou, que eu sou filho dele. E ele diz que ele não deixa nada vir contra mim, ninguém. E que ele me supre. Então, quem sabe quem é em Cristo Jesus... recebe a provisão de Deus. Não é para ficar na rede, né, meu? Debaixo do coqueiro, aguinha de coco e tal, não é isso aí. E aí Deus, Deus proverá. Não é assim que Deus proverá, não, amigo. Deus proverá se você souber quem você é em Cristo Jesus. É outra história. E o povo vai dando cartão, né? Passa cartão, meu. Depois tá com o nome sujo na praça. Não pode comprar mais nada. Só no cartão do outro para prejudicar o outro também. Porque não vai pagar. E Deus proverá. Não me vem com essa que Deus proverá, que é essa conversa. Não cola. Não vai prover coisa nenhuma. Deus não vai prover mesmo. Não há contrassenso no que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo? Se você souber quem você é em Cristo Jesus, Ele é o teu provedor. Não vai faltar nada. Não tem crise em Deus. Nunca teve, nunca terá. Deus é Deus. Ele não depende de coisas de homens. Ele é o Criador. É vantagem ou não passar um tempo com esse Deus, que se você está sabendo quem Ele é, por que você não passa tempo com Ele? Né? Por que não vem para a igreja? Vem para a igreja orar, por que você não vem? O que você faz o dia inteiro, a vida inteira? Por que você não pega um tempo bem para ele? Vem mais vezes na igreja, por que não? Garanto que se fosse para ir no teatro, na festa, no concerto, aí vai correndo. Compromisso desses, larga tudo e vai. Agora, para a igreja, um dia está bom. Então, você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você não vai superar os seus problemas. Não vai. Porque ele disse que ele não permite que venha, que ele é o provedor. E por que ele não está sendo o provedor na sua vida? Porque você ainda não pensa como ele pensa. Você não aceita, você não recebe o que ele disse que você é. Você quer aceitar com a tua mente, não é com a sua mente natural. É com o seu espírito, é ele que manda. Por isso que andar com Deus é uma coisa totalmente diferente, porque é espiritual. Você tem que aprender que você é um ser espiritual. E Deus diz aqui que agora nós pertencemos a outra pátria. Ela é celestial. Por isso nós temos que andar de acordo com esta pátria. Como é que eles andam lá? No espírito. Por isso que tem que ler Bíblia. Por isso que tem que se encher da palavra para saber andar com Deus. Saber esperar de Deus. Saber ter comunhão com Deus. Tá? Então, vejamos 2 Timóteo agora. Tá valendo? Amém. Capítulo 1, versículo 7. Estamos sempre nesse versículo. O povo fala disso, mas não sabe ver de jeito nenhum nessa palavra. Não sabe. Quer ver a explicação? Quer ver o que, que Deus está falando para nós aqui? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito. Lembra lá de covardia? Não, ele deu o espírito dele de liberdade. O espírito que clama, que é de filho. Ele nos deu um espírito de filho com o DNA dele. O que você está fazendo como filho de Deus, meu amigo? Morrendo de aflição? Morrendo de medo? Morrendo de desespero, morrendo de infelicidade e de tudo mais. Tudo errado. Você não está vivendo como filho de Deus. E ele diz que você é filho dele. Ele te olha assim, mas ele não pode fazer nada se você não aceita. Estão acompanhando? Não é que ele não quis ressuscitar o filho lá da cantora? E todo mundo orou, mas eles estavam entendendo a situação? E a própria pessoa que adquiriu a enfermidade, também estava entendendo a situação? Então, olha, eu não te dei espírito de covardia, diz Deus, mas de poder, de amor e de moderação. Essa moderação nós podemos dizer que é uma mente sensata. Mente sensata é a mente que pondera as coisas de acordo com a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não pode ponderar nada, meu amigo. Você não pode ter uma moderação. Acompanhou isso? Por isso que você tem que ler. Então, ele não nos dá esse espírito de medo. Que é aquele de escravidão. Está lembrado que nós lemos Romanos? Ele não nos dá. Nós já fomos libertos disso. E por que que as pessoas têm tanto medo? Por que que as pessoas têm tanto medo? Porque elas não sabem que agora elas são filhos de Deus. Não tem esta vivência. Não vive com o Pai de verdade. Por isso que morre de medo. Quer ver Salmo 3, versículo 6? Abre lá. Está valendo? Vai lendo Bíblia, meus amigos. Vamos lendo, lendo Bíblia, é maravilhoso, não pode largar. Aí quando você estiver lá na sua casa, você ouve a minha voz, lê Bíblia. Não, Ana Maria, mas é o Espírito Santo que está falando com você. Leia a Bíblia, olha, versículo 1 de Salmos 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. É isso que nós somos em Deus. Por que que as pessoas não dormem sem de remédio? Porque elas não são isso em Deus. Estão aflitas, rancorosas, medrosas, sem proteção, porque não sabem quem são em Deus. Vão definhando, porque não sabem quem são em Deus. Tá? Estão conectados aqui? Está valendo isso? Não é bom saber? Em vez da pessoa falar isso aqui. O Senhor é o meu escudo, você exalta a minha cabeça, você responde quando eu te clamo, você me sustenta, você é o meu provedor, você me guarda. Enfim, você é a minha salvação. As pessoas não falam isso. Não tem isso dentro de si. Queridos, nós ensinamos muito sobre confissão da palavra. É corretíssimo as pessoas pegarem 2, 3 versículos e ficarem confessando a palavra. É corretíssimo. Mas essas pessoas só têm isso lá dentro delas. Não tem a palavra de Deus dentro de si. Falta esta palavra para que elas possam estar em segurança com Deus. Por isso que fica difícil para eu ensinar as pessoas que me buscam. Ah, eu ouvi dizer que você ensina versículos como se fosse uma magia agora. Para essa situação, eu digo, mas não é só isso, você tem que ler a palavra. Tem que haver uma mudança dentro de você. Você tem que entender quem é Cristo Jesus, porque confessando essas palavras, você sabendo quem você é, você vai receber. Vocês estão acompanhando? Então é isso que Deus quer que nós... entendamos. Ele disse que nós somos isso. Eu clamo e ele responde. Porque ele é o meu escudo, ele é minha rocha, ele é minha força, ele é minha segurança, ele é o meu provedor. Ele é o Deus em quem eu confio. Né, o meu salvador. Você fala isso? Vai falando e vai adorando a Deus e vai falando. Você tem que passar bons momentos com o seu pai para você começar a receber dele o que você precisa. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer porque você está alimentando o seu espírito com esta comunhão com Deus. Você sai de lá encharcado dele. Tá? É diferente do filho mais velho que fica lá fora, nem entra para se banquetear com o pai. Fica escutando, conversa lá dentro, mas ele mesmo não entra. Então não está na família, sendo que é filho. E você não pode agir dessa maneira. Na sua vida, você é filho e não entra para se banquetear com seu pai? Então veja Salmo 23. Veja lá. Salmos 23, está valendo? Isso é o máximo. Quanto mais você orar, mais segurança você tem na sua vida. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso daqui é um fundamento para a nossa vida espiritual. É isso aqui. As pessoas falam Salmo 90, Salmo 91, Salmo 23, mas não andam. É só intelecto. Só intelecto não adianta. Bíblia aberta não adianta. É comunhão, é vida. Deus é uma pessoa que nós temos que nos relacionarmos com Ele, mas é no Espírito. Não precisa ficar vendo fumacinha. Quer ver muito, o diabo aparece. Não foi assim que aconteceu com Saul? Quis ver tanto que viu o diabo na forma do profeta. Então não fica querendo ver muito não, que o diabo aparece. Não precisa ver, você tem que crer. Quando você está orando, Deus está lá. E vai confessando quem Ele é em todas as áreas da sua vida. Tenha essa comunhão com Deus, você vai mudar demais. E Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua casa. Você tem que aceitar o que você é em Deus. Você é que tem que aceitar o que você é em Deus. Você é sarado, você é abençoado, você tem paz, você está protegido, você está com segurança. Ele é o seu provedor, Ele te guarda, nenhum mal vai te atingir. Ok? Você não está andando em escravidão. Você não precisa ter medo. De jeito nenhum. Por que você não dorme? Você tem medo. Está desesperado, você não sabe. É a sua alma que te aflige. Estão acompanhando? Porque se Deus é a tua segurança, é a tua força, é o teu provedor, é a tua cura, o teu remédio, o teu médico, é o teu Deus, é o teu tudo, você pode dormir. Porque Ele diz que é Ele que não dorme. Ele vigia a sua vida. A sua alma não deixa você dormir, porque ela é o seu Deus falso, que te põe para o buraco. Vocês estão acompanhando? É isso que ele está dizendo. Então, nós precisamos aceitar quem nós somos em Deus. Você entendeu isso? Isso não é religião, de jeito nenhum. Isso é viver com Deus o Pai. Comece a fazer isso. A partir de hoje, você é filho de Deus porque você aceitou Jesus. Então, viva como o filho do Deus Altíssimo Soberano. Comece a confessar quem você é. Quieto, sozinho com Deus. Vai ficando lá. O seu espírito vai recebendo e ele vai comandando a sua vida. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Porque tem resposta e solução para todas as situações da sua vida. Só que elas virão de dentro de você, amém? Que a tua palavra, Senhor, tenha vindo quebrar todos os conceitos religiosos nas mentes, as cadeias, as fortalezas que estavam prendendo esta assembleia e todos aqueles que irão ouvir, Senhor, pela internet, Senhor, ou pelo CD, aonde chegar essa mensagem. Que a tua palavra, Senhor, venha quebrar essas fortalezas que estavam impedindo cada um de se aproximar mais de Deus como Pai verdadeiro e ter comunhão plena com Ele, saber o que é e receber todas essas bênçãos, as regalias do Filho de Deus para as próprias vidas, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Aleluia.